O antigo lixão de Carrancas, no Campo das Vertentes, terá a área recuperada. Um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal estipula diversas medidas para que o meio ambiente seja recuperado. O coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, Rodrigo Caldeira Grava Brasil, explica sobre a situação. Foi instaurado um inquérito civil para apurar a irregularidade no licenciamento da usina de gás em compostagem de Carrancas. E durante a tramitação desse inquérito civil, foi possível conseguir que o município conferisse destinação adequada aos resíduos sólidos urbanos por meio de convênio, encaminhando esses resíduos para o aterro sanitário licenciado de fora. Ele realizou as adaptações necessárias na usina de triagem e compostagem, conseguindo licenciamento ambiental. E o que ficou pendente era a área do antigo lixão, que ainda não havia sido recuperada. Então, o objetivo principal do TAC foi conseguir a recuperação desse espaço em que funcionava o antigo lixão e garantir que fossem feitos todos os estudos necessários para que não houvesse contaminação, nada disso, e, porventura, se identificado fosse, que fossem também tomadas as medidas para sanar eventuais pendências. A primeira das medidas é a apresentação para o Ministério Público do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né, que o município tem feito, mas a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada para saber se ele se adequa à política nacional. Então, para além da apresentação desse plano municipal como instrumento básico de gestão de resíduos sólidos em âmbito municipal e também a obrigação de sempre conferir destinação ambientalmente adequada aos resíduos sólidos urbanos, o município se comprometeu a adotar algumas outras medidas, né? Não realizar e fiscalizar para que a população não realize, né, lançamento in natura ou a céu aberto de resíduos, queima a céu aberto de resíduos, lançamento ou disposição em cursos d'água, em várzeas, nascentes de lixo e também não permitir que se utilize resíduos sólidos como alimentação animal. Em termos de recuperação da área do lixão, o município tem 120 dias para fazer todos os estudos de levantamento planimétrico do terreno, sondagem, caracterização geotécnica e análise de águas, para nos apresentar um PRAD, que é um plano de recuperação de área degradada. Depois disso, ele terá um prazo definido para executar esse PRAD de acordo com o que for constatado com base naquelas análises mencionadas. Em complementação, haverá necessidade de estudos a respeito, não só, né, de águas, de solo e subsolo, mas também pesquisa epidemiológica na área adjacente ao lixão, para verificar se tem casos de agravo à saúde da população lindeira, e estudos de lençol freático, nascentes e cursos d'água próximos. Com base nesses resultados, se for identificada a contaminação, aí segue-se o protocolo, comunicando a FEAM e executando um plano de reabilitação de área contaminada. Se não for constatada a contaminação, aí as obrigações se encerram com a execução do PRAD acima mencionado. E para atender o enunciado 37 do Conselho Superior do Ministério Público, foram elencadas obrigações para regularização da área de reserva legal da propriedade rural em que funcionava o lixão. Para Rodrigo, a solução do caso por meio de um acordo traz diversas vantagens. A primeira delas, que nós fazemos sempre um trabalho de conscientização com o gestor público, de modo que ele passe a perceber a necessidade da regularização e isso seja introjetado na administração como uma política pública. É diferente quando o gestor percebe a importância da questão e aceita trabalhá-la administrativamente, porque também é possível mudar a filosofia do município. Hoje nós tratamos a questão dos resíduos sólidos, mas amanhã existem outras que vêm sendo acompanhadas, como, por exemplo, o esgotamento sanitário, que naquele município também precisa ser regularizado. Além disso, a resolução consensual nos permite acompanhar de forma próxima e afasta os riscos da demanda judicial. Porque não obstante ser um caso que exista grande chance de êxito, todo processo traz insegurança. A demora é sempre prejudicial, porque um processo não é resolvido, em negociações de 2, 3 meses, como no caso do TAC. E também, muitas vezes, quando a gente lida com municípios, uma decisão favorável nem sempre é garantia de que as medidas serão adotadas. E isso leva sempre a um cumprimento de sentença desgastante, porque a alternativa que nos resta é bloquear a verba do município, o município algumas vezes, principalmente esses municípios menores que acabam vivendo de subvenção, ficam prejudicados com esse tipo de bloqueio. O judiciário costuma ser um pouco reticente a essa medida mais drástica. Então, a resolução consensual reflete não só na conscientização, na educação ambiental, mas também na garantia de que aquelas medidas, por terem sido construídas em conjunto, serão cumpridas em um tempo mais adequado e efetivamente atendidas. Afasta-se um pouco da insegurança de um processo que nós não sabemos o tempo nem o resultado. Rodrigo lembra que o meio ambiente é um dos principais ativos econômicos de Carrancas. Carrancas, apesar de ser um município de pequeno porte, na região do Campo das Vertentes, em que ele está localizado, ele tem um grande potencial turístico. Ele atrai pessoas em razão da serra, das cachoeiras, dos cursos d'água. Então, a questão ambiental é muito valorizada. Por isso que é importante avançar, principalmente com saneamento básico, porque são questões que, quando pendentes, acabam prejudicando uma atividade que é significativa até para a economia do município, que é o turismo sustentável que eles estão buscando, né? Nós participamos recentemente até de audiências públicas relacionadas a um programa de turismo que o município tem tentado implementar para organizar o acesso aos atrativos naturais dele. Então, me parece que é um município que busca um desenvolvimento sustentável, com aproveitamento, né, de suas cachoeiras, de sua serra, e a regularização de pendências ambientais que ainda existem é de suma importância para o município também conseguir desenvolver essa outra atividade dele. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Letícia Lopes.